está pronto. Já o contrato tem a sinal da 1-0? Afirmativo. Aqui autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-7, vento 1-0, graus 1-2-9. Decolagem, retenção. Aí reingressando a perna do vento, igual com o tráfego que pousa, o fluxo aéreo é 2733. Coisa azul 4065. Azul 4065, prossiga. Ok, 1300 Campinas, formação plana. 1219 para a cópia azul. 219. Para 3154, no solo 5020 na direita, chama o solo 1219. 219 para 3154, boa. Total 9903, LR, manter. Terra Faro, estacionamento está, informe apenas que dois a bordo e faz o encontro. Eco, se é aquilo, tínhamos aqui a Pro Ideal para a decolagem noroeste, sobre a que eu comprei a sul, confirme. A torre me determinou que decolasse lá no 7, agora, por última, a última autorização. Eu decolei e mantive a Pro aguardando instruções. 4, pegou na linha. Confirme que estão a sala? Só 3154, pegou na linha. Senhora, identificação, ajuste agora 104, desça para 5000, a mãe chegada à pista 10, câmbio. Chama o controle 120, desça 8 para interceptar a radial ideal, conforme solicitado no plano. Afirmativo, vai manter o corredor e chamar o controle 208, graças. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo X Serra Kilo. Papa Romeo X Serra Kilo, controle. Está no Axé, 500 pés, na sua escuta. Ciente Eco Serra Kilo, o senhor vai voar visual de Salvador para Mucugê, é isso? Afirmativo. O senhor já tem um estimado para pouso, Mucugê? Afirmo, às 2000. 2020, anotei, informe através da sala da barra. 2000. Ah, ok, 2000. Você está seguindo a linha do litoral até o farol da barra. Afirmativo, informarei. Então, 3561, chame Recife, frequência 1260. 3561. 1260, obrigado. Boa, Alfa está voltando até 2000, autorizado. Passa caixa preta. Coisa linda, 2000 autorizado, tentando. Controle, sábado, boa tarde. Ao total 9903, plus 2000. Total 9903, controle, contato radar. Tente, contato radar, total 9903. PCDR 6203, está com 91 a bordo, alternando com fins, está 3 horas e 40. Sinalé 2-1-3, autorizado táxi via Pátio, Índia, Santos, Terra, Chame, Torre 1-1-8-6. Mas o Índia, Santos, Terra, Chame, Torre 1-1-8-6. Táxi, Motivé 2-6-0-4, Sinalé 2-1-3. Sinalé 2-1-5-4, após o Airbus 3-1-8, da Avena, autorizado do ingresso na Juliette, posição 0-9. Após o táxi da aeronave da FIACA, autorizado no ingresso ao dia subjeto para o 09, para o 3154. Oceano 3195, chame Recife 1251. 1251. Cara da 733, eu corri MT ao 56. Curva esquerda, subo para mil pés e aposto na perna do vento 1-0. Esquerda do pé, esquerda do vento, pista 1-0, 2-7-3-3. Oceano 326 até 3.000, autorizando. 3.000 pés, Oceano 6326. Tem que ser autorizado o ingresso, pistão 7, após pronto. Oceano 6142, autorizado por Vegas Flamengo, chame-se pronto, para o ataque. Pronto para o ataque, depois do Flamengo, 06, 6142. Desça para 4.000. Carro do Beto, Forçaria 2733. Forçaria 2733, mantém esperando o Cedro Norte. Nós temos uma aeronave alinhada para decolagem e temos uma sudura de povos em flare agora para espantar pássaros nacionais da 28. Afirmativo, espera com a curva pela direita, Cedro Norte, 2733. Quilo Quebec C, autorizado decolagem pistão 7, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Cena 6213, mantém a posição, nós temos agora umas alturas de fogos na infraero para espantar aves que estão na cabeceira 28. Total 9903, chame Recife, 1260. 1260, boa tarde. Boa. 48, Salvador, boa tarde, voo 648, informação Tango. O 648, Salvador, gira à direita, voo Idona, desça para 5.000, ajustado 1014 com ILS, 1648. Direita Dona, mais ou menos, 5.000? 5.000 pés, ajustado 1014. 5.014, voo 648. Parada Barra, UFC Aquilo. UFC Aquilo, frequência livre, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Tango Kilo, Quebec Serra. Papa Tango Kilo, Quebec Serra, controle Salvador, meu cordial. Prossiga em condições visuais para o morro a mil pés na escuta. Olha, mil pés na escuta, Serra. É, Zé Cudel. Papa Tango Tango, livre em aproximação, ILE. Livre ILE, Zé Cudel. Alfa, Alfa, X-Ray, passando posição coral, Nidal, Alfa, Alfa, X-Ray, controle, aciona identificação, gira à esquerda, voe Mare, chegada Mare, pista 10, ajuste 1014, desça para 5.000. Índia, quantos caras chama torre 118 desse momento, ajuste altímetro 1014. 1014, pátio, Índia, 186, obrigado, uma boa tarde, Xenebe, 1042. Autorizado, gira a base, reporte final 1-0. Alguma unidade do 73 reportando sinal. 2003 decolado 01 no chão controle 1208. 208, 1203. Acionamento 2x3, contato radar, disponível de voo 3x0, saída da EL. 3x0, Dael, poderia, depois da curva, e provou a prioridade Dael. Autorizado. Ah, de base para final, Fonseca 2733. Fonseca 2733, autorizado, toque remetido, pista 10, vento 10 graus, 12 nós. Esse toque remetido é 2733. Atingindo 3 mil pés. Sinal 6326, desce para 2 mil pés, que é LH 1014. Autorizado, sinal LS, passe estabilizado. Sendo para 2 mil pés, ajuste no 014, reportagem estabilizado LS da pista 10, chamei 6324. 6326. Bom, ligou 817. Bom, 807, desce para nível de voo 060, chegada Bonf. 060 da Bonf, 807. Controle, Alfa Tango Tango, está estabilizado, avistamos. Bom, Alfa Tango Tango, completo sinal, Sama Torre, 1-1-8, decimal meia. 1-1-8, decimal meia, tem uma boa pergunta. Boa tarde, do Papa Alfa Tango Tango. Papa Alfa Tango Tango, continua a aproximação, reposte 3 por baixada travada. Bom, baixada travada. Salte para 220 mais. Reduzindo 220, minha patrulha. Controle Salvador, Oceané 6314, vai descendo até o nível 150. Estacionamento 314, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. Descendo ao 070, chegada Mari, Oceania 6314. Mike, Eco Delta, Samu Torre, 1-8, decimal meia. Já depois no final de Tapuã. Tango Tango, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 10 graus, 13 nós. Tango Tango. Desce para o nível de voo 060, Alfa Alfa 6. Não, Força Aérea 2733, não é para o evento. Força Aérea 2733, autorizado, gira base, reporte final 110. Afirma aqui, autorizado base, foi com o número 2, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, desconsidera a última informação, faça um 360 pela direita, reposta aceptando a perna do vento da 110. 360 pela direita, desconsiderando a primeira, 2733. Oceania 6142, autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 120 graus, 12 nós. Alinha e decola, Oceania 6142. 104. Autorizado, Oceania 3-4, redução para 2509. Reduzindo 2509. E voando direto em Itapa, Oceania 6314. Lima 15U, desce para 2000 pés, que é negado 014. Autorizado sinal LS, passe estabilizado. Zulu, vai que acordeu, tem um vento de 110 graus, uma dúzia de nós. Tem condições de aproximar a cabeceira 35 pela esquerda? Então, manter. mantenha 500 pés e chame na final da pista 35 para cruzamento e prosseguir pro circuito pela direita no 7 inicialmente. O Mike é Delta. Estou com tráfego na perna do vento pistola 0, é um César 208 da Força Aérea, mantendo no meu pés. E estou com a Avianca a 1 minuto marcador externo. Então mantenha o setor inicialmente, ok? Gol no 648, redução para 190 mais, reparação para sequenciamento, curva esquerda para o 020, seu limite é magnética 090 de Timbra. Esquerda 020, com o gol 648. Pô, reporte visual com o Airbus da Avianca na final pista 1-0, é o Airbus não, é o Fokker 100. Da pista 10, chamé 6326. Chamé 6326, completo sinal, chame torre 18 decimal meia. Torre Salvador 18 decimal meia, chamé 6326. Gol 807, redução para 210 mais. Reporte no traverso do Fokker 100, Avianca final, pista 0, posse marcador externo. A afirmativa, regressão da perna de vento, é igual a porta de traverso mesmo, o 2733. Afirmativo, mantém no mil pés inicialmente, o 2733. Batendo no pé, 2733. Torre Salvador, chamé 6326, passou externo, baixado travado, visual com a pista 1-0. Gente, dois tráfegos para informação à esquerda, força aérea, um Caravan, Charlie 208, mantendo do vento no meu pés. À direita, helicóptero Sikorsky, espera visual no farol de Itapuã, 500 pés. Continue, aguarde pista 1-0 livre, cheque o trem de pouso, vento 1-20 graus, 1-2 de nós. Altímetro agora 1-0-4, tem o pouso autorizado. Ajuste 1-0-4, está visual com Caravan à minha esquerda. Ajuste 1-0-4, 3-2-6, baixou e travou. Gol no 648, desce para 3.000 pés, que é legal, 0.4. 3.014, 648. Alfa, X-Ray, desce para 4.000 pés, que é legal, 0.4. 2.733. Gente, ainda mantenha do vento, aguarde para girar o 2.733. Aguardando 3.3. Como é que a Vidal tem condições de incrementar? Livre até a final do ano 7, reporte girando baixo, checado, né, Cureta? 2736, livre para baixo, chame curto, final checado. Livre baixo, chamarei curta, 2733. De 4 horas e 30 até Lindo Aeroporto, pronto para cá. Azul 4065, autorizado táxi a... Em direção à espera, chama a torre 118 decimal meia, ajuste altímetro 1014. Ok, ponte para a via Índia, ponte para a Bahia, 126 com 1014, passe 06. Mantendo 500 pés, cruzando o final da pista 10, vai girar base pela direita no 7, com o pouso parado naquela cabeceira. Já cruzando a final da pista 10, já girou base, final, reporte, checada de faca, 2733. A visual com o Sikorsky reportará o 2733. Mike Eco Delta, tráfego à esquerda, um Charlie 20 de Força Aérea, ingressou base pela esquerda, pista 10, pouso autorizado, checa o trem cabeceira 17, Eco Delta. Visual com tráfego, como que tem alguns urubus aqui à direita do estômago? Ciente, Força Aérea 2736, atenta a passos curta, final, pista 10. Ciente, grato, 2733. Reduzindo 2009, a chaméia 2304. Gol 907, reparação para sequenciamento, curva direita para o 230, seu limite é a magnética 2125 de Timbra. E aí, direita 230, magnética 2. Qual é a magnética? 125 de Timbra. 125 de Timbra, 1805. Alfa 7-6, reparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 030. Seu limite ao custo do localizador, desce para 3.000 pés. Curva esquerda, 030. 314, reparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 025. Seu limite é magnética 097 de Timbra. cruzando a esquerda para o 025, limitado pela 090 de cima, Oxené 6314. Estabilizou, vão 648. Prossiga. Estabilizou. Vou no 648, aguarde transferência. Força aérea 2733. Máximo Torre, 1 momento decimal 6. 186, uma boa tarde. Atingindo 6.807. Bom, 07, mantenha nível de meu 060. Checado, trem. Zulu, já que o precede um cara, uma força aérea à frente, uma final aproximada de 1,5 para cada segundo beta. Você está baixado e checado, Zulu. Five zero, bom Saraiva. Não, eu vou 5-0, esse carro de Zulu. Alfa Rex-Rei, redução para 1,90 mais. Redução 1,90 mais, Rex-Rei. O chamado é 314, reduza para 1,90 mais. Reduzindo 1909, o Xené 2304. Alfa X-Rei, curva direita para o 060, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Suportará estabilizado, X-Rei. Marca com o Delta no solo, aos 1-2, libera a direita, pátio 4, estaciona a frequência livre, é com o Delta. Gol no 807, desce para 4.000 pés, que é negando 0.4, redução para 1.909. Desce para 4.000, pode bater 200 nós para ficar limpo, 804? Obrigado. Novembro 8.000, ponto de óleo descida. Espera 107, que é negando 0.4, novembro Oscar Romeu, reporte passando para a vez do próximo. Vai para um ponto de descida na Odebrecht, paralela. Sim, seu quarto visual colocado de pouso. Seu quarto visual, Alfa Alfa X-Ray, estabilizado na final. Aguarde transferência Alfa Alfa X-Ray. X-Ray. Oxané 6314 passou a magnética de Simbra 090. Oxané 6314, curva à direita para o 060, autorizado a interceptar nesta prova. Direita para o 060, autorizado a interceptar o localizador, Oxané 6314. O Xenema 314 reduza para aproximação, segue traço com Bravo F20 a 7 milhas na final. Gente, eu já estou com 190 nós, quer que reduza mais para? Aproximação final. Oxi. Alfa Alfa X-Ray, curva à direita, proa 120. A direita para o 120, X-Ray. Reporte estabilizado. Reportará estabilizado, X-Ray. Gol no 648, completo sinal, sendo torre, no momento do sinal 6. 286, 648. Confirme. Informa atitude. Mantém as condições visuais que negamos 014, reporte visual colocado de pouso. Pouso, trato precede um César 402, cruzando a cabeceira 10. Continua igual a liberação, cheque o trem. Está travando, aguardando a autorização 643. Esquerda, 187, já passou o limite. Gol 807, redução para 1,909, mais, seu novo limite é a magnética 1,00 de Simbra. Gente, quem de Simbra reduziu 807? Papa Romeo Alfa Alfa X-Ray. Papa Romeo Alfa Alfa X-Ray, reporte marcador externo, pista 1,0, baixado e travado. Suportará, pista 1,0, baixado e travado. Papa, tem o Lima aqui no Zulu, no solo, aos 15, libera a direita, táxi Delta, 1,209. Meu pé, Oxenai, B3, 104. 407, curva esquerda, 140, desça para 2000 pés, esquina da 1014, cruzado sinal leste, a parte estabilizada. 2000, vamos lá, estabilizado, 8.7.3. Serra, segue equipamento na recepção modo Charlie. Down 021, may turn right heading 225, north to right. Pardon. November Romeu, visual com Odebrecht paralelo. Frequência livre, November Oscar Romeu. Tango Tango, reporte na Quebec para o cruzamento, Tango Tango. Zero chegada Mário. Ah, um desvio para o 020 por 25 milhas, vai passar o través norte de Mário. Sim, só após desvio Duna, azul 4462. Após desvio Duna, 4462, mantendo 300 nós. O cenário é 142, Semi Recife, 12685, Alterno, 12545. 2685-2545, boa tarde, Oceaneer 6142. Oceaneer 6314, está estabilizado ILS. Oceaneer 6314, copilot sinal, chama torre, no momento de sinal 6. 186, Oceaneer 6314. Romeo Alpha Alpha X-Ray, pista 1-0, pelo autorizado, vento 100 graus, 1-2-0. X-Ray. Romeo 4-8. Temos uma Avianca, próximo marcador externo, uma Airbus, e atrás dele o 37 Gol. Vamos avaliar aqui a separação para ver se a gente encaixa para a decolagem, tá? Tango, Tango, cruzamento autorizado, estacionar na Abaeté, linhas aéreas, frequência livre. Aumenta. Torre, Oceaneer 6314, estabilizado, passou sem brincar, travado. 1396, forma pista seca. Os tráfegos que o precede, Bravo Eco 20 cruzou a cabeceira, o segundo Airbus da Avianca, quarta milha. E chama o marcador externo, baixa travada. Foi o Oceaneer 6314, já passamos sempre embaixo travado, visual com quem quer cruzar na cabeceira. Afirmativo, então agora já é o número 1, agora a liberação, 6314. Gente, aguardando liberação, Oceaneer 6314. Alfa, Alfa, X-Ray, no solo, aos 2-0, direita via Delta, 1-2-1-9, confirma o pátio para estacionamento? Pátio 3. Pátio 3, solo vai orientá-la. Positivo. O azul 4065 observando o pouso do Airbus Avianca, após olhar e manter preparo de decolagem imediata quando autorizado, tem condições? Afirma, após o Avianca Lima, tem preparado imediato. Oceaneer 6314, pouso autorizado, pista 10, 110 graus com 14 nós. Gente, autorizado pouso, pista 10, Oceaneer 63,